dia 20 de dezembro de 1998, mais ou menos por volta de 18h30, uma tarde de domingo. Tinha acabado de chegar de São Paulo, com um sonho realizado. Gravei meu primeiro CD, com versos ao verbo. Mas em questão de minutos, o sonho se transformaria em pesadelo. Planaltina, Agreste, periferia do DF. Quatro Opalas suspeitos viraram a esquina. Foram vários disparos em nossa direção. Saí correndo, não dava mais tempo. Naquele momento, um dos disparos acertou as costas, próximo à minha coluna. Fui lançado no chão, ali começava a rodar o filme da minha vida. A luta contra a morte, a vontade de viver, era muito mais forte. Vinham flashes na minha mente, relembrava a infância, do meu pai chegando em casa, bêbado, me batendo, da revolta que assolava, dos amigos da quebrada, do amor que eu não tinha, da paz assassinada, do choro, do pranto, da batucada, do candomblé no fundo da minha casa, que destruía minha família, do primeiro aniversário, da minha mãe chegando em casa do trabalho, com os dedos calejados me pegando nos braços, mas a realidade era outra. Perdi o movimento das pernas, dos braços, eu gritava, chamava, sangrava, sem força, suava. Tudo que eu queria era viver. Foi quando meus aliados me levaram nos braços, me colocaram no carro e após 30 minutos de entrada no hospital de Planaltina. Ali, a minha vida começaria a mudar. Me colocaram na maca, me levaram pro quarto. Naquele momento, eu não entendia mais nada. Parecia que eu estava morto. Foi quando entrou no quarto uma mulher, loira, com vestes brancas, trazendo a minha última esperança. Pegou a minha mão, dizendo: "Você não vai morrer. Só a Deus pertence a sua hora. Filho, Deus tem um plano em sua vida. Você foi escolhido no ventre de sua mãe." Logo depois, ela sumiu da sala. Com ela, sumiu a dor, o medo da morte, a angústia e as lágrimas. Renasci uma nova vida, um novo homem. 2 meses depois, passando em frente a uma igreja, escutei uma música chamada "Deus Cuida de Mim", do Kleber Lucas. Aí, aceitei a Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Hoje, Jesus é para mim o exemplo supremo do amor, adorado entre os querubins, o motivo do meu louvor. Não sei como te agradecer. Obrigado por tudo, Pai. Te amo.